este mar de ilusões que me traz a paz. Ai, que vida é esta quando a lua é cheia. nesta corda bamba, onde a sorte salva o medo. Mas tenha consciência clara que não estou certo para o dever de decisão. Deixei crescer no conforto da mentira, onde a ambição afoga a pena, onde a cobardia incita o esquecer. Desistir sem ti neste tempo onde sei viver. se move sempre tão só. Olha a tua volta, algo que nos une. Se eu posso, tu também. Ter a coragem de gritar. Olha, olha a tua volta, algo que nos une. Se eu posso, tu também. Ter a coragem de gritar. Basta, basta, basta, basta. Saudade, saudade. Através desta canção pedimos desculpa pela vergonha de um povo que ninguém assume. Sabemos que é muito pouco, é tudo o que temos. Só nos resta descobrir quem te abandonou. Te abandonou, Balbelo. Alguém gritar de fora para dentro que alguns no Oriente estavas a sofrer. Só então o português enfim conheceu a dor que vai na alma por quem hoje morre. Por quem hoje morre, Balbelo. Agora a nossa vida abre-se aos mistérios, enlouquecemos a dar voltas no porto, a acender fogueiras com óleo queimado, a gostar do cheiro a limalha. Uma corrida iluminada. nada para loucura, loucura. O mar foi sempre uma coisa.